Alô, tudo bem? Tentei te ligar. Se parecia meio tensa, querendo desestressar. Se quiser a gente pode sair, se divertir em outro lugar. Não sou a melhor companhia, mas sei que não vai recusar. Se solta, sorria, esqueça da vida lá fora, sem graça. Soltando fumaça quente. Nós nem sorria, hoje é 18K no dente. 600 cavalos, é melhor não ficar na frente. Mas quem diria que um dia a mochila rasgada ia virar um jaguar. O mundo gira, graças a Deus hoje é liberdade pra gastar. Bota na conta do pai que não vai ter problema. Minha vida é um filme, hoje eu vivo num filme, coisa de cinema. Alô, tudo bem? Tentei te ligar. Se parecia meio tensa, querendo desestressar. Se quiser a gente pode sair, se divertir em outro lugar. Não sou a melhor companhia, mas sei que não vai recusar. Se solta, sorria, esqueça da vida lá fora, sem graça. Eu seguro a solidão com isso. Fiquei rico cedo, muito chique. Quando ela tira a calcinha da frente, transa como se a cama fosse inferno. Ela de quatro é um monumento, uma maravilha do mundo moderno. Ela gemendo é melhor que qualquer sinfonia. Beethoven nem tava ligado. Foda que esse vício bobo que eu tenho na bunda dela é o que me custa caro. Nunca vou morrer de amor. Sigo de bolso lotado. Nunca vou morrer de amor. Sigo de bolso lotado.